tema que nós vamos colocar aqui hoje, a vida, um dom divino. Queremos deixar bem claro aqui que quando a gente fala de a vida, são todas e quaisquer que são as variadas formas de vida que pelo menos estão aqui no nosso planeta. Começando pela vida vegetal, né, que são nossos irmãos mais inferiores, as vidas que estão nos oceanos, que estão nas matas, que estão nas nossas casas, enfim, todos os vegetais. Percebam só a utilidade, a necessidade que existe de termos todas essas florestas, que por insistência de alguns parece que estão querendo acabar com todas. A necessidade que temos de todas essas árvores, plantas, arbustos, que fazem parte da flora e fauna brasileira, principalmente brasileira, e que possibilitam a fitoterapia, os remédios fitoterápicos, os remédios que são feitos de ervas e que muitas pessoas são curadas, ou pelo menos muitas pessoas se sentem bem ao tomá-los. Vejamos só a nossa vida marinha, a quantidade enorme de espécies que existem nos nossos quatro mares. É enorme, gente. É enorme. Durante milhares e milhares de anos, essas espécies sustentaram os seres humanos, quando ainda antes de inventarem a agricultura. Eles só caçavam e pescavam. Agora vamos vir um pouco mais adiante e vamos ver a necessidade e a dádiva da vida, porque o dom divino é uma dádiva divina, é uma graça divina, é um congraçamento de coisas boas que possibilitam a vida animal, gente, os nossos irmãos animais, e que pela nossa cultura, alguns ainda nos servem de alimento. Nos servem de alimento. E outros não. Outros simplesmente estão nas florestas. Estão nas florestas para manter aquilo que se chama de a biodiversidade, onde são necessários animais, os predadores, aqueles que vão ser alimento dos predadores, aqueles que vão ser alimento dos aqueles que foram alimentados por predadores, enfim, é toda uma cadeia alimentar desses nossos irmãos inferiores, que a gente chama, né? Vejam só a necessidade que existe de tudo isso. E foi tudo graça divina, foi tudo um dom divino, Senhor. Será que a gente pensa nisso todos os dias? Não, todos os dias ninguém pensa. Mas será que a gente agradece, pelo menos uma vez por mês, pelo dom divino da vida? E vamos falar da nossa vida agora, que é do ser superior. Ser superior, quando veio o ser superior, o ser com capacidade de pensar, de discernir. O ser superior que teve a capacidade de matar. Teve a capacidade de pensar, memorizar, e quando não tinha alimento suficiente nos vegetais, ele criou a caça. Criou a caça. Um dom divino também, porque até hoje existem animais, é claro que domesticados, que servem de alimento. Naquela época, ele através da sua inteligência, talvez bastante arcaica, conseguiu criar formas numa lança, ou numa flecha, ou numa pedra, e conseguir eliminar o irmão mais inferior para poder alimentar a sua família. Inventaram os animais, inventaram não, criaram os animais que tiravam leite para alimentar os seres humanos. Vocês percebem o que, que é? Será que nós percebemos o que, que é o dom divino da vida? Nós aqui provavelmente passamos por, eu diria, algumas centenas, mas não vou atirar, mas algumas dezenas ou centenas de reencarnações. Vejam só o dom divino de termos as várias e as várias e as várias e as várias oportunidades do dom divino de reencarnar, de nos melhorarmos cada vez mais a cada reencarnação, a cada morrer, nascer, morrer, nascer. A graça divina de hoje, todos que estão aqui hoje, sermos a melhor encarnação de todas as outras que nós passamos. Hoje somos o melhor que já podemos ser. A graça divina da evolução, a graça divina de existir, a doença que às vezes nos molda, às vezes nos deixa de uma maneira tal, prostrados, que nós percebemos que nós não somos o dono do mundo. Nós somos susceptíveis à matéria. Nós somos susceptíveis a tudo aquilo que há de maior em nós. Vocês tentaram perceber a importância da vida de cada um de nós? Cada um teve, ou quem, não, quem casou, né? Teve um filho, teve uma mulher ou marido, teve um filho, teve uma neta. Essa pessoa tem um pai, tem uma mãe. Vocês viram a graça divina que existe, a dádiva divina que existe numa família, aonde duas, três encarnações atrás, pensem bem, analisem bem, duas, três, quatro encarnações atrás, essa família de sete, oito pessoas eram extremamente inimigos, inimigos, inimigos ferrenhos, onde um tinha maltratado o outro, tinha matado o outro, tinha feito alguma coisa de errada com o outro. E passa três, quatro encarnações, essas pessoas vêm numa família de sete, oito pessoas e elas vêm se amar. Elas vêm e começam a se amar. Vejam-se a importância só. E tudo isso é um bem divino. E ainda tem gente que não acredita em Deus. Ainda tem gente que não acredita no acaso. Eu fui um deles, há muitos anos atrás. Eu, não nós. Eu fui um deles. Eu era ateu. Aconteceram coisas na minha família, aconteceram coisas comigo que me levaram dentro de uma casa espírita e através da dor, eu aprendi que Deus é algo que a gente às vezes não tenta nem entender. E a gente não compreende, porque é tão maravilhoso, é tão supimba, que promove tudo isso que foi falado aqui até agora. Será que nós realmente compreendemos esse dom divino que nos é dado, de que nós estamos aqui e que existe uma quantidade enorme de pessoas que são nossos amigos, ou algumas vezes, por algum motivo nosso, de algum defeito, de alguma invertude nossa, são nossos inimigos, mas porque às vezes nós provocamos. Mas quantas pessoas que durante o dia você diz, oi, tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoas que você tem contato, que você se sente bem em dizer oi, em dizer bom dia. Isso é possibilidade de quê? Ora, fomos feitos bons por Deus. Fomos feitos bons. Fomos feitos bons. E às vezes, claro que um ou outro perde, digamos assim, as estribeiras, como a gente fala, né? E vai para o lado errado. Mas existe muito mais gente boa, Senhor. Muito mais gente boa do que gente ruim. E é só olhar no nosso redor. Olha só a evolução dos cachorros. Eu fico olhando as evoluções. Eu que me admira é a evolução do cachorro, dos cachorros, das cachorras, dos gatos, através da interatividade humana. Através do contato humano. 25, 30 anos atrás, um cachorro não era o que era hoje. O que é hoje? Olha só a evolução que esses cachorros, que essa espécie canina, tem hoje. Só falta eles falarem. O meu cachorro me entende. Eu não entendo ele, mas ele me entende. Não estou aqui colocando acima de tudo ter um cachorro nem nada, tudo bem, ele continua sendo um animal. Ele continua sendo um animal e deve ser tratado como um animal. Mas olha só a evolução deles, olha só a dádiva divina que eles receberam. Os gatos também. Outros cachorros, outros animais da selva também, que uma vez não se reagrupavam em grupos para combater o predador maior. Hoje eles se reagrupam. Eles aprenderam. Olhem, vocês olhem lá na National Geographic, na televisão. O que que eles fazem hoje para se reagrupar, para proteger um filhote? 30, 40 anos atrás, não existia isso aí, gente. Estou me alongando. Então, fica aqui a proposta de nós fazermos uma reflexão a respeito do dom da vida, o dom divino. Muito obrigado.